Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Te receber no meu coração. Filhos queridos, povo amado da Hora da Misericórdia, Deus seja louvado. Diga comigo, depois de ter feito a oração tão linda, gente, eu me emociono cada vez que eu repito. Amado Jesus, pela expiação de nossos pecados, Pai Santo, eu te ofereço Jesus e a expiação do mundo inteiro. Tão forte, gente. São palavras tão fortes. Reza sempre o Terço da Misericórdia e procure participar ao vivo comigo. Como é que faz, padre? É simples, gente. Você liga 0 Operadora 41 3221 6070. É o mesmo número que você fala ao vivo de manhã comigo. Mas à tarde você liga para rezar o Terço da Misericórdia. Obrigado de outras cidades que estão ligando, outras cidades que estão participando. E cada vez aumenta o número de rádios. Me alegra, porque é a misericórdia do Senhor que está sendo proclamada. A Rádio Regional de Presidente Olegário, Minas Gerais, e-mails que temos recebido de lá, também de Vinhema. Pessoal de Vinhema, muito fiel no Terço da Misericórdia. Sem falar nos e-mails, né? Mas enquanto eu pego aqui um e-mail, escute a plataforma. Eu sou Maria das Graças, de Paulo Ramos. Quero dar meu testemunho por uma graça recebida. O Padre Reginaldo, no dia que ele mandou botar a carteira profissional, botei da minha filha e recebi a graça. E também, a outra graça foi que de meu esposo também, no dia da novena de São José, ele também recebeu um emprego. Eu agradeço a Deus e São José e o Padre Reginaldo, que abençoe sempre ele com aquelas orações de evangelizar. Muito obrigado, Senhor. Deus te abençoe, filha, de Paulo Ramos. E faça como ela, ligue. De Corbélia, eu estou aqui com um e-mail. Oi, padre, sua bênção. Fico muito feliz de comunicar com você e quero dar meu testemunho que foi recebido dentro da minha casa. Olha que forte. Para uma vizinha evangélica. Ela veio aqui em casa desesperada, com uma alergia muito forte nas mãos, e fazia com que ela não tivesse sossego, estava incomodada. Eu tinha acabado de benzer a água no Terço da Misericórdia. E eu falei, pega dessa água e passa. E ela fez. Padre do céu, não foi que a alergia desapareceu. Meu nome é Setembrina Maria Barbosa. E o nome dela é Teresa Rodrigues. Que todos os que escutam, acredite no poder de Jesus misericordioso. Setembrina Corbélia, a hora da misericórdia. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. Filhos queridos, é fácil dizer sim. O texto de hoje é João 8, 8:51 a 59. Santa Cruz, bendita, razão de nossa esperança, nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que começamos a novena de manhã e continuamos agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus disseram-lhe, agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a tua palavra, jamais verá a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão? Jesus responde, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, meu pai é que me glorifica. Aquele que vós dizeis que sois vosso Deus e contudo não o conheceis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus afirma o cumprimento de sua palavra, tomando a afirmação no sentido de morte física. Os judeus não conseguiam entender como Jesus podia ser imortal. Mas mais uma vez os judeus não compreendiam que Jesus não estava falando de imortalidade física. A imortalidade ia além do aspecto físico da vida. Tratava-se de participar da vida eterna em comunhão com o Pai. A imortalidade que Jesus fala no Evangelho de hoje, que os judeus não compreenderam, decorre de sua condição de enviado do Pai. Jesus é imortal, como nossa alma, unida ao Pai. Os judeus recusaram-se a aceitar esta condição divina. Senhor Jesus, viestes para libertar-nos da escravidão do pecado e dar-nos a verdadeira vida. Perdão, Jesus, pela tua via dolorosa que nos resgatou da morte. Perdão, Jesus, porque tua paixão foi um ato de amor, mas nós continuamos apegados a este mundo de forma demasiada. Perdão, Jesus, pela nossa pequenez. Filhos queridos, domingo, já é domingo de Ramos, já começa a Semana Santa, uma semana que somos chamados a meditar os últimos dias da vida de Jesus nesta terra. Como você está programando a sua Semana Santa? Viagens, por amor de Deus, não. É tempo de ir para a igreja. É tempo de contemplar o amor de Jesus. Pela via dolorosa, Jesus deixa sinais de amor. A cada passo ele escutava as palavras de desprezo e desamor. Pela via dolorosa, Deus nos amou. Pela via dolorosa, ele provou que nos ama. Senhor Deus, nessa tarde de quinta-feira, Eu rezo por aqueles que passam por uma via dolorosa. Rezo por aqueles que se encontram angustiados. Tire angústia, Senhor. Por aqueles que a estrada se faz muito íngreme, longa, difícil. Rezo, Senhor, por aqueles que estão cansados de caminhar e já sentaram à beira do caminho. Jesus, coloque na vida destes teus filhos e filhas, Simão, Cirineu, Verônica, fortalecei-nos na fé, repita comigo, fortalecei-nos na fé, Senhor. Fortalecei-nos no amor. Abençoai, Senhor, a água. Você escutou hoje uma mulher contando uma água que uma evangélica passou numa alergia e foi curada. Abençoai as fotos, as carteiras de trabalho. Abençoai, Senhor, que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia, nesse mesmo horário. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.